Que? Conexão Curitiba Manaus. Tchau. Tamo junto. Curitiba nos beats. Se liga só. Tchau. 0800 Crew Shadowcore. Eu aprendi dando meus pulos igual a canguru. Se é pra brincar de médico, as minhas fã curu. No ontem fui um aprendiz, no amanhã um guru. Escancaru com as marionete igual a canguru. Shadow é plus guru. No colo com assassino falho. Mão na massa pra fazer os vampiros. Engolho os pão diário. Prepara os currículo, porque eu vim pra dar trabalho. Detalhe de porrada é minha campanha do agasalho. Vocês querem rachar na minha barca, equipo nosso. Pros olhos gordos que escuta, essa é minha lipo voz. Entre todos os MCs, raros rimam tipo nós. Enquanto o resto queima cara, eu só receito as hipogloss. A pampa mesmo sem ter fim de semana em Cancún. Econômico nas rimas igual Santana Quantum. Tua mina é driver, se ela quer ceder um ensino. Com a ironia de um sniper bebendo no bar do Miro. Entre pérboles, nascem árboles. Na minha roda sim, sou culpa é second. Que condiz com zero a matrix. Perde sua diz, nós destrói. Entre pérboles, nascem árboles. Na minha horda sem soco, persecondes. Rap que condiz com zero a matrix. Perante sua diz, nós destrói. Fiz do rap a minha luta e a rua é meu tatame. Cada punch encaixada que aprendi com o mestre Kami. Os moleque tão voando, desfruto o melhor da terra. Já que a moda é o rap game, eu voltei igual Deus da guerra. Bati de frente, 0800 é queda. Nós não trafica, mas tá fabricando as pedras. Mano, é tanta info que te dá um pane interno. Heisenberg, rest in peace, traficando no inferno. Pega um drink, vira os copos da collab que opera. Minhas rimas nas cabeças igual os cap da New Era. Piraram tanto que chamaram pra fazer show punk. Ou é apenas eu contando histórias de Forrest Gump? Ah, não é brincadeira, não é de trollar. Meu flow, meus raps, não venha me colar. Eu já conquistei a mina dando um colar. Shows na gringa, por favor, me pague em dólar. Entre pérboles, nascem árboles. Na minha roda sim, sou culpa é secondes. Que condiz com zero a matrix. Perde sua diz, nós destrói. Entre pérboles, nascem árboles. Na minha roda sim, sou culpa é secondes. Rap que condiz com zero a matrix. Perde sua diz, nós destrói. Prepara a mamadeira, quem fecha mata o que resta. Me pagam tanta madeira que até desmatam floresta. Quero um verso te empresto, pois sou o dono da festa. Um desastre como presto. Que faz acima que presta. Fala quem eu quero, as Barbie e as poligama. Que não enrola e dança um poli, não pode gamar. Se não vai desabar, veste a camisa, é má. Alguns querem ser rap god e eu camisa má. Cê bota a corda no pescoço, deixando escolar. Nossa amizade é colorida, sou estojo escolar. Meu documento tá na pasta, cospe pra escovar. Saí da escola e fui pro bar, me chame de Escobar. Se não quer me escutar, tá polvido com algodão. Meus estoques de rima é foda, sempre que quer algodão. As mina que cola com nós, já sei que no final grudão. E olha só, tomei cachaça depois que li o Alcorão. Entre pérboles, nascem árboles. Na minha roda sim, sou culpa é secondes. Que condiz com zero a matrix. Perde sua diz, nós destrói. Entre pérboles, nascem árboles. Na minha horda sim, sou culpa é secondes. Rap que condiz com zero a matrix. Perde sua diz, nós destrói. Uns imitam, entre outros que se limitam. A diferença entre eu e Deus é que minha Deus acreditam. Seus flows chatos me irritam, sua rima ruim não me insulta. Você busca repertório enquanto o Google me consulta. Nem por puta, nem por prata, na ponte praca eu rimo praca. Nem da nova, nem da velha, sempre fui autodidata. Sacos que manca na banca, fica em choque tipo planca. Daqui a Manaus transforma até convento em zona franca. E nem com bandeira branca, seu rap rende no banco. Faço no reverso, minha caneta preta espancando as folhas em branco. Já tocou meu som no inferno, não pense que foi o fim. No outro dia o diabo me ligou pra vender a alma pra mim. Eu sou o rei das punch, sim, pode bater continência. Meu verso pesa na mente mais do que tua consciência. Posso acabar com carreiras, mas eu nem faço questão. Melhor que o teu disco inteiro, o que o Zin fez nesse refrão, então. Entre pérboles, nascem árboles. Na minha roda sim, sou culpa é secondes. Que condiz com zero a matrix. Perde sua diz, nós destrói. Entre pérboles, nascem árboles. Na minha horda sim, sou culpa é secondes. Rap que condiz com zero a matrix. Perante sua diz, nós destrói.